nóis. 2003, só observando. O bagulho é louco, moro, mano. Época da gente tá refletindo, viu uma par de parada louca que tá acontecendo. Dos parceiros que tá lado a lado, de quem é, quem não é. Oh, digo sangue, se fosse fácil como era, é só lembrança. Bebida, escola, pião, meu, pouca ganância. Também distância de tudo que nos fuderam. Lembrança boa do podrinho, nada morreu. É o que dizia minha mãe, vixe, eu nem aí. Molecão, já tinha os 11, sobrevivi. Lá no Quentino, me lembro o Asa Branca. Quando o Claudião era zagueiro, representou meus moleque gosta. A churrascada no final, no bar do Tchucau. Peguei amor pelo Corinthians, hoje normal. É natural não ver aquilo que tinha aqui. Os barraquinhos, só lembranças, mano, vixe. Veloso, enfim, que a Quinha foi ali. Que o Pedro morreu, enfim, pelo próprio irmão. É o fim, é o fim. São várias histórias, se resume em um lugar. E as perguntas é natural, meu, deixa no ar. Se vai mudar, melhor essa porra aqui. Ver meus mano mais feliz, isso sempre é bom pra mim, pra mim. Vejo Tiquinha e Negrina, ou está sozinho na esquina. No bar do Dito, e aí Luizinho, um espelho passou por mim, tipo nem me olhou. Fez uns 10, não, uns 12, depois voltou e me chamou. É normal, hoje é sexta-feira, mas nem me viu, eu vou pra class, meu. Deixa as besteira. Um bom Voyage 83 na Castela, amém. Fabiano, Negrinho, o Régio, tem clã de lei, amém. Ao meus mano que hoje está preso, ai Fabiano, se está na fé, está comigo. A dona do se não falhou quando te criou. Guerreira que independente representou. Sei que foi foda as mulherada no radial. Ligue na fé sempre de pé para mim, normal. Eu tô ligado que só tem quem buscou, amém. Pois não existe o super-homem, não tem He-Man. Se os tira vem quem não tem. Se os tira vem quem não tem na fé, vai. Eu tô ligado que só tem quem busca, amém. Não existe super-homem, nem He-Man. E a quadrilha, tio. E aí, DJ Cia, Júlio de Castro. E aí, Dona Maria. É nóis.